Massa berinjela cremosa. Imagem: massa berinjela cremosa servida em um prato raso. Massa berinjela defumada e cremosa. Ingredientes: 400 gramas de berinjela, 3 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça, 1 pitada de alecrim, 1 colher de sopa de tahine, 250 gramas de massa sem ovos. Modo de preparo: 1. Leve cada berinjela diretamente a uma boca de fogão em fogo baixo. 2. Vá virando de tempo em tempo de forma a tostar uniformemente a casca das berinjelas. 3. Toste a casca até ficar completamente torrada e as berinjelas ficarem bem macias. Que cheiro gostoso! 4. Retire do fogo, remova a casca das berinjelas e amasse com um garfo. Reserve. 5. Em uma frigideira alta, refogue o alho picado, a pimenta picada e o alecrim. 6. Adicione a berinjela, o tahine e sal a gosto. Refogue em fogo baixo por 5 minutos. 6. Prepare a massa conforme as instruções da fabricante. Al dente. É mais gostosa. 7. Adicione a massa na frigideira junto com uma concha da água do seu cozimento. Misture e refoge em fogo alto por um instante. 8. Sirva. Observações. Tempo de preparo, 1 hora. Pode ser servido com massa espaguete, penne, fusilli, pappardelle, farfalle, etc. Ao servir, considere colocar um fio de azeite, pimenta roxa ou do reino, castanha do Pará ralada. Dica: durante o preparo da berinjela, proteja o fogão com papel alumínio e limpe antes de esfriar. Rendimento: serve 2 pessoas.